na terra dos filhos do Oriente. Jacó caminha, o olhar ardente. Um poço surge no campo a brilhar. Três rebanhos prontos a descansar. Ele pergunta de onde é seu lar. De Arã viemos prontos a trabalhar. E eis que Raquel vem com seu rebanho. Beleza divina, amor tão tamanho. Ó Senhor, guia os meus passos. Em tua luz eu encontro os abraços. Amor e graça, em ti vou crer. Em cada encontro eu vou te exaltar. Jacó vê Raquel, seu coração palpita. A pedra do poço com força ele agita. Desce a água as ovelhas a beber. E em um beijo suas lágrimas a correr. Labão acolhe, um laço a se formar. Tu és de minha carne. Vem, vamos ficar. 7 anos de amor, um tempo tão breve. Jacó sonha o amor que nunca se atreve. Ó Senhor, guia os meus passos. Em tua luz eu da enganação chegou. Leia na noite, o amor se apagou. Porque me enganaste, Jacó clama. Labão responde, é a lei do lugar. Mas ao fim da semana, Raquel será o amor que ele anseia. Coração já está, mesmo em dor, o Senhor observa. Leia gera filhos em sua espera. Ó Senhor, crer.